sempre adorou a Deus. E tudo que ele tinha prosperava, era grande sua riqueza. Jó sempre honrou a Deus, mas o astuto inimigo para Deus assim veio falar. É fácil adorar, tendo que de terras. É fácil adorar, tendo rebanho de ovelhas. É fácil adorar, tendo uma família linda, tendo tudo que deseja. Foi aí que Satanás, para Deus assim propôs: deixa eu tocar nos bens dele e veremos o depois. Quando ao nada se tornar, te garanto que este homem jamais vai te adorar. Jó foi humilhado, ao pó foi lançado, mas ele adorou a Deus. Mesmo no vale, sendo provado, não deixou de adorar. Sua mulher, pra ele disse assim: amaldiçoa este Deus e morra de uma vez por todas, ponha nesta história um fim. Como uma louca, falas tu, mulher: amaldiçoa o dia em que eu nasci, mas ao Senhor adorarei até o fim. Já adorou, a prova passou. Falas tu, mulher.